Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Nós somos os Críticos de Coisa Nenhuma. Quem fala é Matheus Des. Aqui é o Thiago Sepúlveda. Aqui é a Carol. E aqui é o Thiago Viana. E esse é o CCN Indica de número 10. Seu podcast quinzenal de dicas bacanudas. Já ficar assim, não tô nem aí. Essa foi a introdução mais piante de todas. Acho que a gente podia fazer uma por episódio. Minha dica de hoje, dessa semana, é quase obrigatória, porque é o primeiro filme original da Netflix. Se chama Beasts of No Nation. Cara, o filme é norte-americano e é baseado no livro do mesmo nome, do autor nigeriano Uzodinma Iweala. O nome dele é bem estranho. Mas assim... É quase isso, uma coisa assim. Vou fazer uma sinopse rápida aqui só pra ambientar. Ele conta a história de uma criança africana que por algum motivo se desencontrou da família, perdeu parte da família. Assim, isso não é spoiler porque, tipo, tá no trailer, né? Então é só a premissa básica. E essa criança, ela é forçada, praticamente forçada, a servir a um grupo de mercenários rebeldes que estão lutando numa guerra. É importante dizer que o lugar onde ela mora, onde essa criança mora, tá em guerra. Tipo, ele não fala exatamente onde é esse lugar. Assim, você só fica claro que é na África, você não sabe exatamente onde é. Mas você sabe que tá em guerra e que ele é obrigado a servir nessa guerra, assim, com um grupo de mercenários. Então, não é nada oficial, não é nada militar, mas ainda assim é uma guerra, né? E ele acaba se tornando uma criança soldado, um mini soldado. Então, assim, a Netflix veio com esse filme pra incomodar mesmo, sabe? Não é um filme divertido, não é um filme feliz, é um filme que critica uma situação africana extremamente pesada, assim. Que é uma coisa que a África sofreu muito antigamente, nos tempos de guerra civil, que eram crianças trabalhando no exército, trabalhando, servindo, lutando, morrendo. Então, assim, é uma crítica muito pesada à situação. E se você for parar pra pensar, é uma coisa que acontece até hoje, né? Assim, não só na África, mas em vários lugares. Você vê aqui crianças... Aqui no Brasil, né, até, cara. Aqui no Brasil. Você vê crianças com armas e envolvidas com drogas e... Tipo, e matando gente, e morrendo o tempo todo, sabe? Então, assim, como eu falei, é um filme que tá aí pra incomodar, pra tirar o pessoal da zona de conforto e fazer as pessoas se chocarem mesmo. É pra chocar. Pelo que você falou, acho que já dá pra saber, né? Essa história é baseada em fatos reais, mas, como você disse, que não tem meio que uma nação, né? É uma coisa bem interessante que você falou, Thiago, porque, assim, a história não é baseada em fatos reais. Tipo, a história desse menino que chama Agu. O personagem não é real. O personagem não é real. Mas o que ele passa tem traço de realidade, sabe? São coisas que já aconteceram de verdade. Assim, então, sim. Apesar da jornada dele não ser real, muito do que aconteceu ali aconteceu com várias crianças. É uma personagem assim, fictícia no mundo real, né? Isso, exatamente, exatamente. E o grande lance do filme... Tipo assim, o filme não tem muita gente conhecida. Só o diretor, Cary Fukunaga, que é o cara que dirige True Detective, né? Ele dirigiu a primeira temporada só. Isso. E tem o Idris Elba, que é o cara que faz o segundo melhor personagem naquele filme merda do Thor. Alguém chuta qual que é? É o cara lá do portão, lá da Ponte Mágica. Exatamente. Heimdall, né? Heimdall, que é o Cavaleiro de Ouro que protege o portão. E ele é o cara que vai cancelar o Apocalipse, né? No Pacific Rim. São só os dois que são mais conhecidos, assim. O resto são atores... A maioria é ator africano mesmo. E a pegada do filme, assim, a coisa que ele mais chama atenção é que o diretor também foi escritor do filme, né? Então ele trabalhou dirigindo, escrevendo e ainda trabalhou na fotografia do filme. E assim, as três coisas ele fez de um jeito muito, muito bom. E ele te conta a história de um jeito que, assim, no início é divertido, sabe? Os 10 primeiros minutos do filme são legais, são divertidos. Você até dá uma risada, assim, tipo, tem umas coisas muito legais. E depois ele te mostra a jornada do Agu de um jeito que parece que você... Tipo, parece que vai ser uma jornada. Sabe quando o herói sofre, mas ele é legal e se dá bem? Você tem a impressão de que vai ser uma aventura, entendeu? Já te causou duas coisas. Primeiro ele te deixa felizinho, depois ele acha que o carinha vai passar por uma aventura. Depois ele começa a jogar, tipo, realidade na sua cara. Sabe? Ele, tipo, começa a jogar tortura psicológica, tortura física e cenas muito fortes. E às vezes ele nem mostra a cena, mas só de você saber que aquilo aconteceu, você já fica mal. O filme te causa esses três sentimentos e vai te derrubando, sabe? Tipo, é muito escroto, assim. É um filme muito sensível. Sensorial. Chega num momento até que fica um pouco cansativo, mas de acordo com a proposta do filme é até aceitável, sabe? O jeito que ele fez foi muito legal. Ele pegou um gancho e foi te pescando pra te contar uma história triste no final, uma história pesada. E é uma história pesada que faz sentido, sabe? Ele não é aquele tipo de diretor que faz drama por fazer. Ele não quer só fazer você chorar, ele quer te incomodar com uma coisa que aconteceu na vida real. Então, é realmente bem pesado. E o molequinho que faz o Agu, que é o Abram Atta, cara, o moleque é fantástico. Ele é fantástico, sério. Tipo, ele interpreta uma criança que é feliz porque ela tem uma família unida, bem estruturada, assim, apesar dos problemas da guerra e de morar num lugar pobre. E aí ele faz uma criança feliz que vai evoluindo e se tornando uma criança sem alma, sabe? Então, assim, ele faz isso... Caralho, que foda. Brilhante, brilhante, sério. Que foda. E palmas, assim. E é engraçado porque eu reparei que a maioria dos atores mirins do filme são muito bons, sabe? Então, assim, eu não sei se eles fizeram uma bela seleção ou se o jeito do africano te passa uma verdade, entendeu? É bem engraçado isso, tem que assistir pra ver mesmo. E tem outra coisa que é muito boa, que também é mérito do Fukunaga, que, tipo, é a fotografia, sabe? Tipo, a fotografia é bem... É relativamente simples, assim, se você olha no primeiro momento. Mas ele faz de um jeito que ele te bota... Às vezes ele te bota na visão do Agu, às vezes ele te bota na visão da guerra em geral. Tem umas paradas muito massas, que é, tipo, quando o Agu... Tem uma parte que o Agu tá drogado, e aí ele investe toda a paleta de cores da fotografia, e aí o Agu começa a ver as coisas meio avermelhadas, a grama sem saturação, e fica tudo meio maluco, sabe? Pra te passar a sensação que ele... A sensação que o Agu tá tendo no filme. Eu achei, apesar de ser um pouquinho cansativo, eu achei o filme incrível. E pra ser o primeiro filme da Netflix, já é um tapa na cara aí de muito filme de Hollywood. É, inclusive, a gente já tem link aí no post, você pode dar uma olhada, porque também teve uma confusãozinha com cinemas, então você pode ir lá no post e ler o texto e ver direitinho todas as informações, mas assista, vale muito a pena. Isso. Beasts of No Nation. É, e agora a gente vai lá com o Thiago Sepúlveda. Quem é ele? Essa semana eu vou falar sobre uma série que eu assisti. Eu meio que assisti ela muito rápido. E o que acaba combinando um pouco com o título dela, porque eu assisti o Flash. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. Eu conversei um pouco com o Matheus antes sobre ela, queimei a pauta, né? E assim, eu meio que gostei e ao mesmo tempo desgostei. No geral, no final das contas, né, eu consigo recomendar ela pra quem tiver interesse, né? Quem gostar desse assunto de heróis e toda aquela coisa que ficou meio que na moda. E aí que a série, ela são 23 episódios de 40 minutos, sendo que assim, tem um formato que eu particularmente não conheço muito de série, mas o Matheus falou que é meio comum até, né? Que é o formato de caso da semana. Todo episódio o Barry, né, que é o Flash em questão, né? Ele meio que desvenda, ele enfrenta o vilão da semana, e aí no meio disso tudo, a série entrega migalhas da história principal. Eu particularmente não gosto muito desse tipo de formato, justamente por achar que ele enrola muito, né? Não é direto, não vai direto no assunto, e acaba que fica às vezes muito chato. Além disso também, o outro defeito que eu vi na série foi uma questão do romance que tem, que eu bati muito nessa tecla, que assim, lembra muito aquela coisa do Smallville, e que eu acho que a gente já deveria ter superado isso. Mas é porque esse romance, ele tem um propósito maior, né? Eu acho que tudo bem, teria como eles terem contado essa história, né? Ter dado essa conclusão que teve na série, de um momento mais importante, só que ao mesmo tempo não ter dado tanto tempo pra esse romance que acontece, saca? Porque fica muito, muito aquela coisa do tipo, você sabe o casalzinho que tá lá chavecando, não vão ficar juntos até, sei lá, no final da temporada, e tipo, fica aquele lenga-lenga, aquela enrolação, e aí eu acho que não combina muito com a série, sabe? Fica uma melação, né? Mas tirando esses defeitos que eu mencionei, eu consegui ver outras coisas que eu achei legal até na série, que me fazem recomendar ela, que, por exemplo, né, são os vilões que eles colocam na série. Não sei se é porque eu não conheço muito do Flash, ou se é porque eles realmente meio que criaram personagens pra série, mas eu gostei dos vilões porque eles são bem, puxam bem o estilo de quadrinho, aquela coisa meio boba que você iria ver um quadrinho, eles conseguem colocar isso na série, e não deixar isso de um jeito tão, no final das contas, ridículo. E além disso também a história mesmo, principal do Barry, que eles contaram, principalmente pelos últimos episódios, né, da série, de jeito muito, muito interessante e tal. Eles fecharam a série da primeira temporada de jeito legal. E, assim, quando você consegue, né, passar por todos os 20 episódios até chegar no, na conclusão, acho que vale a pena. Tem uma coisa que eu acho muito massa também nessa série, é que ela é tanto uma série de super-herói, quanto uma série de ficção científica. Então, tem um monte de conceitinho, assim, de, ah, os dois, igual tem lá o Firestorm, né, que é o nuclear, e aí ela vai e arruma uma explicação pro Firestorm existir. Aí, sei lá, e todo o conceito do próprio vilão, né, que é um negócio muito de viagem no tempo, de realidades alternativas e tudo mais, transforma a série também numa série de ficção científica. Eu acho que é isso uma das coisas que eu mais gosto nela, assim. Tanto que o se a gente for pegar nessa cronologia, o vilão é derrotado antes do final, numa luta, né, mas o final só acontece mesmo quando rola um evento de ficção científica, né, não é numa simples luta de herói contra vilão tipo Vingadores, né. Sim. Verdade. Isso que fechou tão bem, né, a temporada, assim, porque você espera por uma luta absurda, aquela coisa. Tem um pouco disso, né? E aí que com isso você vê também a questão do crescimento do Flash, questão dos personagens ao redor dele. E aí tem essa conclusão que o Matheus falou, que casa com tudo isso. Colocaram agora, recentemente, essa primeira temporada do Netflix, assisti por lá. Por isso até que eu tô recomendando, porque agora tem essa opção, né? Legal. Pelo meio da justiça, assim, né? Que você pode assistir. E é isso. O Flash, primeira temporada Netflix. A gente tem duas Netflix. Mas agora a gente vai então lá conversar com a Ana Carolina pra ver o que, que ela trouxe pra gente nessa quinzena aí. Oi, gente. A minha dica de hoje é um livro. Mas é um livro que não é do Neil Gaiman. Ao contrário do esperado. Mas é um livro. É um livro. Recentemente, esses tem dias... Tem na Netflix? Não tem na Netflix. Ah. Nada de bingo hoje. Mas esses dias, uma amiga minha veio comentar que eu dou muitas dicas de livro e é muito difícil eu dar uma dica de um livro escrito por mulher. E eu reparei que era verdade, que eu andei muito falha nisso. E aí eu fui olhar nas minhas estantes, e eu reparei que tem um livro muito bom, escrito por mulher, que eu gosto muito, e que é um livro que pouca gente comenta. É uma coleção, chama As Brumas de Avalon, escrito pela Marion Zimmer Bradley. Olha aí, rapaz. Ele se passa na época arturiana, ele conta a história do rei Arthur, mas pelo ponto de vista das mulheres que conviviam com o rei Arthur. A gente começa com a mãe do Arthur, aí no futuro do rei Arthur, a gente tem a irmã dele, tem a esposa dele, e elas duas representam dois polos opostos. A esposa dele é o cristianismo e a irmã dele é a religião de Avalon, que é um puxa mais pro celta, pra esse lance mais pagão da Inglaterra, no comecinho do século V. Uhum. E é um livro muito bacana, ele tá sempre... Normalmente você acha ele em ficção fantástica, mas ele não se trata de fantasia, sabe? Você não tem muitos dos elementos fantásticos, é muito mais humano, muito mais político, discute um pouco de religião, discute um pouco da questão da mulher, é muito interessante isso. E é um ponto de vista, assim, único dentro dessa área, sabe? Eu gosto bastante do Rei Arthur, mas normalmente a gente vê muito puxado pro lado dos cavaleiros, ou então a gente vê as guerras, e é muito difícil a gente ver as mulheres que estavam ali. E As Brumas de Avalon traz isso de um jeito muito bom, e de um jeito que não é só voltado para mulheres. É um livro, assim, essencial para todo mundo que gosta de literatura. Carol, é uma série de livros? É uma série, são 4 volumes, que normalmente, hoje em dia, a gente só consegue comprar os 4 juntos. É muito difícil achar eles separados. Que é A Senhora da Magia, A Grande Rainha, O Gamo Rei e O Prisioneiro da Árvore. Eu acho que é mais legal pro leitor comprar todos juntos. É verdade, né? É bom que você já pega o universo inteiro, né? Então a dica de hoje é As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley, que é uma coleção maravilhosa. É muito interessante. E se você gosta do Rei Arthur, ou se você quer gostar do Rei Arthur, é essa a sua oportunidade. Show, vou dar uma procurada nisso aí, hein? Então, depois de 2 Netflix e o livro da Carol, a gente vai com a dica do Matheus agora. A minha dica de hoje é um filme. É um filme que se chama Sicário, né? Aqui no Brasil ficou conhecido como... Ficou com o nome de Sicário, Terra de Ninguém, por motivos de... E... O filme é um filme do Denis Villeneuve, que é um cara que já tem um histórico aí meio sinistro de filme sinistro, que é o cara que fez O Homem Duplicado e figurou recentemente no Oscar aí com aquele filme Os Suspeitos, que tinha o Hugh Jackman e o Jake Gyllenhaal. E tem um filme do caralho que chama Incêndios, que tem na Netflix. E esse filme ele estreou agora, O Sicário, Terra de Ninguém. O filme gira em torno da Kate, que é uma agente do FBI que trabalha na divisão de desaparecidos, né, de sequestros e tal. E aí ela é recrutada para uma missão por uns caras meio duvidosos assim, que é o Josh Brolin e o Benicio Del Toro, né, a atriz é Emily Blunt, e ela é recrutada para participar de uma missão de luta contra o cartel. E aí o que acontece? Ela decide ir porque ela percebe que ali onde ela tá trabalhando tem muita gente que tá morrendo por causa desse cartel, entendeu? Muitas das pessoas que são desaparecidas e tudo mais, então tem muitos casos que esse cartel tá por trás. Então ela recebe a oportunidade de ir na raiz do problema e ela vai com esses dois caras, mesmo que eles sejam muito duvidosos. E aí eles começam uma operação gigantesca assim, mas o tempo todo, cara, é muito maluco, porque tem ela e tem o parceiro dela, que é inclusive é um carinha que fez um episódio bem legal de Black Mirror. A gente já comentou sobre ele lá no número 9, no CCN Indica número 9, e ela e esse parceiro dela, eles passam o filme inteiro sem entender o que tá acontecendo. E como a gente vê o filme pela visão dela, a gente também passa o filme inteiro sem entender o que tá acontecendo. Então, tem esse cara, né, o Alejandro, que é interpretado pelo Benicio Del Toro, ele é um ponto de interrogação gigantesco, que fica na tela o tempo todo, assim, e você sabe que o cara é foda pra caralho, mas você não sabe de onde ele vem, o que que ele faz, por que que ele é assim. A gente vê, tem hora que ele tá dormindo, ele fica se tremendo todo, falando sozinho e tal, e ao mesmo tempo ele é um cara muito ameaçador, sabe? E ele segue essa linha assim da guerra ao tráfico, né? Guerra aos cartéis e tudo mais. E assim, tem uma coisa que esse diretor faz muito bem, que ele inclusive fez lá no Incêndios também, que a gente tava comentando aqui, e lá no Suspeitos, que foi pro Oscar, que é a construção do suspense, cara. Esse cara, ele é demais em relação a isso. Porque assim, esse filme, ele tá inclusive categorizado como ação, mas tem muito pouca ação no filme. Mas mesmo assim ele te deixa na ponta da cadeira quando você tá assistindo. Porque tem uma cena, por exemplo, que eu acho que essa cena até mostra no trailer, que eles estão numa rodovia. Olha só, cara, que absurdo. Eles estão numa rodovia e a rodovia tá engarrafada. E aí eles estão no carro lá do FBI, né? E eles ficam olhando pra ver se tem bandido perto, se tem bandido nos outros carros. E aí eles começam a notar um movimento estranho e tal. E cara, tem muito pouca ação de verdade nessa cena, por exemplo, mas o cara te deixa rangendo os dentes e na ponta da cadeira, assim, tipo, caralho, o que vai acontecer? Meu Deus. E isso é muito sinistro. E além disso, ele tem um negócio que, pelos filmes que eu vi desse cara, também é dele, assim, que é um negócio de não botar fé nenhuma na humanidade, assim, ele aposta o máximo contra o ser humano. Então, tem um negócio muito da apatia e tal, quando eles entram na cidade, assim, que é a suposta Terra de Ninguém, do título em português, tem umas pontes, uns viadutos, assim, aí tem umas pessoas mortas, enforcadas nos viadutos, assim, tipo, como um sinal pra eles e tudo mais. E é um filme muito pesado, direto tem um cadáver ou outro, assim. É um filme que te deixa na ponta da cadeira com esse negócio da construção da ação, de criar uma situação que você sente como se fosse uma bomba relógio, assim, que tá prestes a explodir, sabe? Cada vez a tensão fica mais forte, assim. Tem hora que você acha que dá até pra cortar a tensão no ar, assim, com a faca. E tem uma outra coisa, que ele olha os dois lados, sabe? Dessa guerra. Então, ao mesmo tempo que ele tá mostrando o drama da menina, que tá, da policial, que tá indo lá contra as guerras, porque o cartel tá fudendo com a cidade dela, ele mostra, por exemplo, o drama do policial, que tem um filho pra cuidar, e ele vira corrupto porque senão ele não vai ter dinheiro pra cuidar direito do filho dele, sabe? Então ele é bem imparcial, ele mostra esse negócio de não importa o lado que você tá, você vai ser o cara certo pra você, mas você vai ser o cara errado pro outro. Então essa história de bem e de mal não existe, sabe? São dois lados iguais da balança. E, cara, é muito foda, muito foda. Pra mim, eu acredito que ele vai estar entre os candidatos a melhor filme do Oscar aí. Eita. Sicário, Terra de Ninguém. Tem post, né? Texto lá no site. É, tem já. Tem texto lá no site. E... inclusive, o texto do site me deu vontade de ver o filme. Foi muito efetivo, parabéns. Cumpriu a função, né? E é isso aí, cara. Assistam e procurem aí os outros filmes desse cara, porque ele é sinistro. Se eu não me engano, o próprio Incêndios tem na Netflix também, pra manter aí a nossa tradição do bingo. Então a gente vai ficando por aqui, esse foi o CCN Indica número 10. Se você curtiu, comenta aí pra gente, né? Se você gostou das dicas, se você não gostou das dicas, se você tem algo a acrescentar nas dicas que a gente deu aqui, compartilhe aí com seus amigos. A gente tá aí sempre querendo saber, sempre querendo ver a palavra do podcast sendo espalhada e querendo receber o feedback de vocês. A gente tá lá no facebook.com/ccncast e também tá lá no Twitter como @ccncast, então você não precisa ir lá no site pra comentar, você pode comentar em qualquer lugar, só marcar a gente aí que a gente dá um bizu, não é mesmo? É, mas por outro lado, todos os links estão no post do site, tanto das críticas, quanto do livro do seriado, então você pode ir lá dar uma olhadinha e acessar o site pra olhar as críticas em geral também, né? É bom, a gente tem muito texto bacana lá. É verdade. Galera, grande abraço, a gente se vê daqui a 15 dias. Falou, até mais. Falou, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Caralho, você vai pro podcast com certeza. Sacanagem.